só pra notificar, eu estou na maior azia. Com a cabeça cheia, mas a panela vazia. Olha que ironia, eu sou aquele que você dizia que dos 18 eu não passaria. Enquanto no Senado, a filantropia faz Renan Calheiros ganha 1 milhão por dia. Putas e urgias, droga e riveria. Festa no iate, serve seu e companhia. Tira da merenda, da escola e tá normal. Superfaturando genérico no hospital. Até me leve a mal, mas não sigo calado. Não espere de mim um acomodado alienado. Em forma de protesto, sua atenção eu peço. Pra porra do Brasil que é só desordem e regresso. Jovem brasileiro, tá tudo no seu nome. Seja militante, estude, revolucione. Na luta militância comigo não vai parar. LF Médis, faço ruim de quebrar. Nós vamos da corrente, chega pra fortificar. Artilharia pesada, tipo tiro de AK. Na luta militância comigo não vai parar. LF Médis, faço ruim de quebrar. Dois gomos da corrente, chega pra fortificar. Artilharia pesada, tipo tiro de AK. Falso moralista, grita sem vandalismo. Sino bate na esposa e vaca trai o marido. Até cinismo, isso num lugar chamado de Brasil. Onde herói chuta uma bola e todo mundo suja os tios. O helicóptero do deputado sempre foi no moço. Pego até o teto de pó e o B.O. vai pro piloto. Não deu nada, partiu o rave pra nós tomar balinha. Vira o rei do camarote, sai na capa da revista. Arranca o braço do ciclista, depois joga no esgoto. Igual o verme que eleito fez com o dinheiro do povo. Quando é preso ainda chora e consegue o semi-aberto. Escola um trampo de chefe, os professores estão sem teto. E o mundo é dos espertos, ou uma corja sem caráter. Só acredito em justiça, vendo rico atrás das grades. Esquerda contra a direita, em tudo sete com V. Quadrilha sem ideologias, partidos pelo poder. Na luta militância comigo não vai parar. LF Médis, faço ruim de quebrar. Dois gomos da corrente, chega pra fortificar. Artilharia pesada, tipo tiro de AK. Na luta militância comigo não vai parar. LF Médis, faço ruim de quebrar. Dois gomos da corrente, chega pra fortificar. Artilharia pesada, tipo tiro de AK. Quando a vida